and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Quer ser um dinossauro número 12? Estamos agora com aquela velha e boa disputa entre meninos e meninas. Estou aqui com meu co-host maravilhoso, Miotti. Sempre juntos, né, Miotti? Pois é, e a gente não sai dessa década, né? Não sai dessa década. Sai dela de jeito nenhum. Para todos os ouvintes aí, segurem os cabelos que a gente vai falar de séries dos anos 80. O último programa da temporada, hein? Mês que vem tem uma surpresinha pra todo mundo. Então vamos aos concorrentes desse Quem Quer Ser um Dinossauro. Do meu lado direito, pesando 172 quilos, Luigi, o menino que ganha tudo. Vamos ver se ele vai conseguir manter esse título. Ah, eu sou Diego Oliveira, eu sou apenas um jovem solitário em uma cruzada para defender a causa dos inocentes, dos desamparados, dos fracos e oprimidos em um mundo onde os criminosos se sobrepõem à lei. Ó. Tenho 25 anos e a minha série favorita dos anos 80 foi TV Pirata. Sucesso, então. Do meu lado esquerdo, a desafiante que vai tentar tirar o título do Luigi, Marcela. Oi, gente. Meu nome é Marcela Ferreira. Eu tenho 20 anos. Eu sou de São Geraldo de Itumiritinga, Minas Gerais. A minha série favorita é 3 é Demais. Quais são as regras desse jogo bonito que premia tanta gente, Miotti? São 4 blocos de perguntas, 6 perguntas por bloco e 3 para cada concorrente. Pergunta fácil ganha 10 pontos, média 20 e a difícil 30. É uma pergunta para cada concorrente por vez. Acertando, ganha os pontos. Errando, perde 3 pontos. Se o concorrente da vez não souber e o oponente quiser responder, ele acertando ganha metade dos pontos. E se errar, perde 5. Então vamos lá para os prêmios desta noite. O perdedor, como sempre, vai ganhar ingressos para cinema e uma HQ 30 dias de noite. Putz, que massa! Gostei, obrigado. Esse é um oferecimento da Yamato, viu? Então ele pode perder porque ele gostou, então ele vai perder. Que maravilha! Oh! Eu apostei comigo mesmo que eu ia perder. Se eu perder, eu ganho alguma coisa. Segura o faixa aí, Luigi, que agora o Miotti vai dizer o prêmio que o vencedor vai ganhar e eu acho que você vai ficar com mais vontade de ganhar do que perder. O vencedor vai ganhar os mesmos ingressos para o cinema, um livro do Como Treinar Seu Dragão, uma camiseta da Fiction Corporation e um action figure oferecido pela Taverna do Ogro Encantado, do Solo e do Chewie. Todos animados, todos com sangue nos olhos para ganhar o action figure oferecido pela Taverna do Ogro Encantado. Isso aí! Com certeza. Vamos ganhar! Quando eu ganhar, vou pegar essa embalagem e pintar ela de cinza, daí ele já tá preso, né? Ah, meu Deus! Piada besta! Perdeu 20 pontos por causa dessa piada besta. Melhor ir pro primeiro bloco, Yasmin. Agora para o primeiro bloco, o bloco de assuntos gerais. A primeira pergunta, uma pergunta fácil para Marcela, valendo 10 pontos. Qual a série mais longa iniciada nos anos 80? Ai, meu Deus, peraí. Isso é muito fácil. Mais longa? Nos anos 80? Qual a série mais longa que iniciou nos anos 80? Ai, cara, eu sei, eu não lembro. Ai, deu um branco. Não sei, deu um branco, não sei. Luíde, quer responder? Não sei também. Não sabe? Não. E aí, Yasmin, qual a resposta? Miotti, a gente começou bem, né? É, já vi que começou bem. Os nossos ouvintes sempre surpreendendo. A série mais longa que teve início nos anos 80 foi A Família Amarelinha, os Simpsons. Puta que pariu, velho! Hoje passa isso, galera. Eu tava assim, Doctor Who, 2014 menos 50, não dá 80. Doctor Who então, começou, tipo, nos anos 30. Não, não é nos 30, mas eu fiz as continhas e falei, 64 que Doctor Who lançou. Também valendo 10 pontos. Essa é muito mais fácil que a outra. Qual o nome da série que tem a cadela mais famosa do mundo? Ah, meu Deus! Meu filho, se você não Marcela, souber... se aquieta aí que eu tô perguntando. Lessie? Que bom, que bom. 10 pontos. Que droga, eu achei que ele ia errar. Eu tava toda animada aqui. Tipo, ela vai errar e eu vou responder. Essa é uma diferença entre a pauta feita pelo Miotti e a pauta feita por mim. Eu tô aqui pra fuder as pessoas. O Miotti é um coração brando, bom, ajuda. Pergunta nível médio agora para a Marcela. Por que Chaves começou a passar no SBT? Qual foi o motivo do Chaves ter começado a passar no SBT? Olha, eu vou chutar, mas assim, eu sei. Mas assim, faz muito tempo que houve essa teoria. Eu acho que é porque foi junto com os outros pontos mexicanos para o SBT. Aí eles resolveram passar o Chaves. Aí eles lançaram e fez sucesso. Sei lá, eles não esperavam que ia fazer sucesso. Aí eles puseram no ar e fez sucesso. Aí o Silvio Santos tá aí reprisando ele até hoje. Mas assim, eu não sei se é isso realmente. Então, Miotti, e aí, está correto ou está errado? Está corretíssimo. Veio de brinde mesmo nas novelas mexicanas. Parabéns! Ah, eu sou demais, sou demais. Beijos, fãs. Agora pro Luigi, também é uma pergunta média, só que tá mais pra fácil, hein? Se escuta o Jurassic, sabe. Ih, lascou. Como assim? Não, peraí. É, pois é, como agora... Como brincando. Que famoso dublador barra ator integrou o elenco de Armação Ilimitada? Putz, eu lembro. Ah, caralho, que eu lembro. Caralho, eu não lembro o nome do pessoal, mas eu lembro da cara deles. Pior que é muito fácil. Quando vocês falarem, eu vou falar, é ele mesmo e tal, mas eu não vou saber responder. Marcela? Eu não lembro, realmente também. E aí, Miotti, quem é? É o Francisco Milani. Cara! Dublador, gente, dublou Han Solo no Guerra nas Estrelas. Mas, depois que sabe a resposta, todo mundo já sabia, né? Exato, e geralmente, prova oral, a gente cai tudo que a gente não estudou, né? Então, eu tô lembrando da minha vida agora, olha só, é um episódio sobre coisas antigas e eu lembrando da minha infância errando as questões de prova. Então tá bom, Luiz, ninguém quer saber da sua vida, vamos agora para as perguntas difíceis. Marcela, valendo 30 pontos. Que seriado finalizado em 81 tem como personagens Jill Monroe, Sabrina Duncan e Kelly Garrett? Ai, caralho! Ai, meu Deus do céu. Dallas? Luigi, quer tentar? As Panteras. E aí, Yasmin? Corretíssimo, é As Panteras. Yeah. E assim, eu na verdade eu não lembro o nome de nenhuma das três. Mas três mulheres... Só podia ser As Panteras, né? Só podia ser As Panteras. Só faltava botar o Bosley. A última pergunta do primeiro bloco, outra difícil, valendo 30 pontos. Luigi, em Trovão Azul, um ator ficou muito famoso numa série de filmes dos anos 80. Loucademia de Polícia. Quem é esse ator? O nome eu não sei. Eu tenho quase certeza que é aquele negão de bigode. Eu não vou lembrar o nome dele. Eu não consigo lembrar o nome do ator, mas... Pô, não vale meio pontinho não, se eu tiver certo? Não, tem que ser o nome dele. Por isso é pergunta difícil. Se a gente fosse aceitar Negão de Bigode, tava bom, né? Marcela? Também não sei não. Vou ser sincera, porque eu sou uma pessoa sincera, não sei não. Eu também vou ser sincera, porque eu também sou uma pessoa sincera. É o Bubba Smith, meu povo. É o Negão de Bigode? Isso. Aí! Ah! Finalizando esse bloco triste, triste, triste de assuntos gerais, como ficou o placar, Miotti? Marcela está com 17 pontos e o Luigi com 25. Camisetas do Jurassic Cast, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cast, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! Então vamos agora para o segundo bloco, o bloco favorito que ficou sendo não o nosso favorito, Miotti. Eu prefiro de trilha sonora. Então meu bloco favorito, apesar do primeiro bloco sempre fazer os ouvintes passarem muita vergonha, vamos agora para o bloco de filmes e sinopses. Como é que funciona? Não é filmes, na verdade, né? São as séries dessa vez, né? Pergunta sobre séries, alguma coisa de alguma série específica ou várias, né? E também a sinopse. Vai falar uma sinopse de uma série e você vai falar que série é essa. A primeira sinopse vai para a Marcela, valendo 10 pontos. A série girava em torno de casos investigativos da Blue Moon Detective Agency, de seus dois sócios, Madeline, Maddie, Hayes e David Edson. Envolvia mistérios, diálogos muito picantes e muita tensão sexual entre os dois personagens principais. Que série é essa? A Gata e o Rato? Olha só, essa aí estudou, hein? Sério, eu acertei! Certíssimo! Então vamos lá para a segunda sinopse, também fácil para o Luigi. Em 1972, uma unidade especial das Forças Armadas foi condenada no Tribunal Militar por um crime que não cometeram. Esses soldados logo conseguiram escapar da prisão de segurança máxima, se estabelecendo clandestinamente em Los Angeles. Hoje, procurados pelo governo, eles sobrevivem como mercenários. Que série é essa? Ah, vamos lá, vou ser bem cara de pau. Esquadrão Classe A. Olha aí, acertou, estão arrasando. Gostei desse bloco agora, já tô começando bem, hein? É, deu pra dar uma esquentada. Pergunta média pra Marcela. Prestando atenção, hein? Quais desses seriados não começaram nos anos 80? Super Vicky, Os Simpsons, Primo Cruzado, Friends, Anos Incríveis, Um Maluco no Pedaço e A Super Máquina. Friends e Um Maluco no Pedaço. Miotti? Resposta exata. Arrasou! Assim, ninguém tá vendo, mas tô passando a dancinha da vitória. Ninguém tá vendo, mas tudo bem. Gente, esse programa tem que ser gravado em vídeo. Tem mesmo. Botem nos comentários, ouvindo. Luigi, mesma coisa pra você, do mesmo esquema, tá? Quais desses seriados não começaram nos anos 80? Casal 20, Alfio é Teimoso, Eu, a Patroa as Crianças, Magnum, Blossom, Águia de Aço e Miami Vice. Ok, Blossom, Eu, a Patroa as Crianças, e eu tenho uma certa crença de que Casal 20 não foi, foi antes, anos 70 talvez. Eu não só, não só. Eu posso errar por isso, mas eu não tenho certeza. Decide. Ah, Casal 20 anos 70. Casal 20 anos 70, Eu, a Patroa e as Crianças anos 90 e Blossom comecinho dos anos 90. E aí, Miotti, leva ou não leva? Claro, resposta exata. Yeah! Até agora eu tô acertando, hein? Olha é aí. É sim. Que beleza, hein? Muito bonito. Então vamos lá, Marcela, agora para a sua última pergunta desse bloco. Como é o título original de A Super Máquina? Ai, cara. É The Night Reader. Eu não sei falar inglês direito, né? Então... Ela que nem pronúncia eu. Do Miotti, perfeito. Ela que nem eu. Ela ganhou, ela ganhou um ponto de ponto. O Miotti ganhou um ponto de ponto pra ela. Ai, Kinite Reader. Kinite Reader. Caralho, tem que botar no Jurassic Cash pra fazer par comigo lá. Vamos lá, Luigi, agora pra sua última pergunta, valendo 30 pontos. Qual é o título original de Anjos da Lei? Ah! Eu sei, o nome da rua, só preciso lembrar se é 21 Street ou 21 Jump Street, pera lá. 21 Street é muito curto, é 21, né? Jump Street. Yasmin? Tá certo, tô adorando, todo mundo falando inglês aqui. Yasmin, você percebeu que foi a primeira vez na história do Quem Quer Ser o Dinossauro que esse bloco foi todo respondido e acertado? Sim. Você tá de zoeira. Nossa, cara! Nem eu me liguei que eu acertei todos. Nunca aconteceu isso. Eu tô até emocionada. Vou até esquecer o primeiro bloco. E aí, Miotti? No final desse segundo bloco fantástico, que todo mundo acertou tudo. Como que fica a pontuação? Marcela tem 77 pontos e Luigi tem 85. Internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassicast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Então vamos para o bloco preferido do Miotti, o bloco de trilhas sonoras. Miotti, explica para os ouvintes e para os nossos concorrentes como funciona esse bloco. Não pode passar, pode chutar à vontade, acertando ganha os pontos. Errando, não perde nada. Tá aí a chance de fazer ponto mesmo. Só vai precisar falar de qual série é a música. Não botei compositor, não botei nem nome da música. Só a série mesmo. Valendo 10, 20 e 30 pontos. Então, a primeira trilha sonora para a Marcela. 40 segundos, tá? Ah, eu tô em dúvida de duas séries, deixa eu ver. Olha, Magnum e Miami Vice. Sua resposta final é qual? Miami Vice. Yasmin? É novinha, né? Não, é não. É novinha. Não é não. É Alf, o ET teimoso. Ai, não acredito. Ai, que droga. Olá, Luigi. Sua música agora é fácil. Responde? Nossa, o pior é que essa música me lembrou, a única série que conseguiu vir na minha cabeça era aquele Love, um hotel do amor, um navio do amor lá, Love Boat. É, vou em Love Boat. Yasmin? E o navio partiu. Fundou porque é a gata e o rato. Marcela? Marcela, próxima música pra você. Essa é facílima, viu? 40 segundos. Máquina. Yasmin? Tá. Tá foda. É, outro bloco foi tão bonito. Não é a super máquina, é a armação ilimitada. Miote. Oi. Isso é que dá elogiar ao ouvinte. É mesmo, né? Não pode. Não, não pode, pode, não pode. Não pode. Próxima música, Luigi. E aí? Esquadrão Classe A. Yasmin? É possível que acertou pelo menos um. Até que enfim, né? Marcela, última música pra você, 40 segundos. Miami Vice, deixa eu chutar uma outra coisa. Aspervik? Decide, Miami Vice ou Aspervik? Aspervik. Yasmin? Não é. E o engraçado é que ela já falou essa resposta lá no primeiro começo. Exatamente. Deixa eu só dar uma dica. É um seriado que tem o mesmo nome de um picolé da Kibon. Magnum! É, agora já foi, né? Ô, pera que não tava valendo. Olá, Luigi. Última música pra você. 40 segundos. Esse eu acho que é Super Máquina. Yasmin? Ai, Jesus. Tá correto. Yes! Então, pronto, depois desse último bloco que o Luigi deu uma lavada, na Marcela. Como ficou o placar, Miote? Marcela está com os mesmos números de pontos, 77, e o Luigi agora está com 135. pessoal ver o nosso vídeo? É isso aí, não. Tamo lá no YouTube, youtube.com/JurassicCast. Entra lá, tem Brunão Indica, tem Tá Na Hora do Tchaca, tem Cozinha do Tchaca e tem gameplay do Cala a Boca e Joga Calaveira. Tá tudo lá, rapaz. Acessa aí, youtube.com/JurassicCast. É YouTube, viu? Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so. Último bloco, que é a pergunta surpresa. Eu vou perguntar uma coisa para os dois vão responder no chat particular para o Miote. Quem acertar ganha 50 pontos e quem errar perde 25. A pergunta surpresa, valendo 50 pontos para os dois, é: qual a série preferida dos anos 80 do Miote e a minha? O que foi que os nossos concorrentes responderam? O Luigi falou que a minha série preferida é o Alf e a sua é o Incrível Hulk. A Marcela falou que a minha é a Super Máquina e a sua é o Chaves. Yasmin, qual a resposta correta? Gente, quem chegou mais perto foi a Marcela, mas os dois erraram. A série do Biote favorita realmente é a Super Máquina, mas a minha é Seinfeld. Então, os dois perderam 25 pontos, o que nos deixa ainda com o Luigi, novamente, ganhando tudo que ele participa. Com 110 pontos e a Marcela ficou com 52. Agora sim eu estou dançando, que vocês também não estão vendo, mexendo os meus braços. Eu não sei que tipo de dança é essa, quando eu puxo um braço pra cima, o outro vai pra baixo, mas não é no estilo anos BG's, anos 70, não. É aquele bracinho meio que juntinho do outro, assim, fazendo um movimento pra um lado e pro outro. Ah, eu sei assim. Qual que eu tô fazendo agora ele também. Exatamente. Caralho. Dois malucos aqui, assim. Vai, me finaliza isso aí. Depois de ter escutado tudo que eu ouvi de Diego Luiz falou e não ter entendido nada, eu vou chamar agora ou mesmo para fazer o seu jabá. Diego Luiz, e aí? De onde você vem? Pra onde é que você vai? O espaço é seu, meu filho, você ganhou esse espaço. Eu sou do Legenda Sonora, trabalho fazendo audiodescrições de vídeos de YouTube pra cegos. Já tem mais de 90 audiodescrições de vídeos de YouTube, filmes, tem coisa nova vindo por aí, inclusive. Muita novidade. www.legendasonora.com.br. E meu Twitter é @luigiempessoa, se quiser falar comigo, será um prazer. Aliás, eu acho que eu tô contratando, viu? Se tiver dublador, alguma coisa por aí, é só me chamar. Me aceita com a minha voz e o meu sotaque? Ai, com a minha! E com a minha? Me aceita com a minha voz também, Diego? Olha só. Por favor. Vamos fazer testes. Eu tenho um sofá cama. Caralho. Tá bom então, Marcela. O espaço é seu agora. Qual é o seu jabá? Assim, não faço nenhum trabalho específico que nem o Diego. Eu só sou uma fã de podcast, de dublagem, de tudo que tem, assim, na internet, que tem a ver com seriado antigo, filme antigo, trabalhos assim. E eu sou estudante de jornalismo e é isso aí. Por enquanto, né, eu não tenho nenhum projeto na internet, que nem vocês e o Diego. Mas, quem sabe no futuro, né? O próximo programa vai ser um programa especial, porque a gente completou um ano de Quem Quer Ser o Dinossauro. Então a gente vai pegar todos os vencedores dos 12 programas e fazer um... Quem Quer Ser o Dinossauro All Star! Isso, pra se ver quem é o campeão mesmo. E eu já vou dizer qual é o prêmio, hein? Vai ter um action figure da Taverna do Ogro, mas tem também o box da versão estendida do Senhor dos Anéis, em Blu-ray. Só que é só a versão em inglês. Esse box, ele era do Lucas Amura. Ai, gente, que honra. Tem 12 campeões, na verdade, porque são os 12 que ganharam. Só que teve um programa que teve empate. Então são 13. Só que eu preciso de 16. Então os 3 melhores perdedores vão estar também. Então fiquem ligados que vão ser chamados logo, logo por e-mail. Os 3 melhores perdedores são os que alcançaram o maior número de pontos na sua edição aqui do programa, tá bom? Então é com essa notícia bombástica, que finalizamos mais um episódio do Quem Quer Ser um Dinossauro. E é isso, pessoas. Beijo para todos, beijo para os concorrentes, beijo para o meu co-host, beijo para todo mundo. E nos vemos em março.